Tens que te abanar como te abanava lá. Que era o druva, druva, druva. Mais ah, uma. Precisava da cadeira. Para destruir, de facto. Vamos lá então, vá. Ai, é espera aí, que isto é. Isto é enorme, pá. Esta é muito boa, pá. Esta tem mesmo que ser. Exatamente, é mesmo. Efeitos sonoros, espera aí. É mesmo isso. Faz aí, para ver como é que. Mas tens que fazer cuidado, não batas com a cabeça. Bora lá. Espera aí, mas tens de dizer trufa, trufa ao mesmo tempo. Está bem. O compadre Zé tinha uma vara de porcas e precisava de um porcão, um varrasco, para cobri-las. E foi ter com o Timanel. Oh, Timanel, não me empresta a ser porco para cobrir as minhas porcas? Emprestar-lhe? Não. E faço-lhe 5 contos por cada porca. Mas isso é muito dinheiro. Ora, tenho 30 porcas, vezes 5 contos dá 150 contos. E como é que eu sei que elas estão prenhas? Até isso é muito fácil. Até não está vendo. Se tiverem ao sol é que estão prenhas. Se tiverem à sombra não estão. O compadre Zé vai para casa meditar no assunto e decide fazer ele próprio o trabalhito. Na manhã seguinte, toma o pequeno almoço, mete as porcas todas na camioneta e toca para o monte todo o dia. Trufa, trufa, trufa, trufa, trufa, trufa, trufa. Na manhã seguinte... Trufa, trufa, trufa. Na manhã seguinte... Oh, Maria, vai lá verem. As porcas estão à sombra ou estão ao sol? Olha, Zé, estão todas à sombra. O compadre Zé toma um pequeno almoço redobrado, porcas todas na camioneta e ela para o monte todo o dia. Trufa, trufa, trufa, trufa. Na manhã seguinte... Oh Maria, vai lá ver, as porcas estão à sombra ou estão à sol? Olha Zé, estão todas à sombra. O compadre Zé toma um pequeno almoço com ovo maltinho, milho e colacau, porcas todas na camioneta e ela para o monte todo o dia. Trufa, trufa, trufa, trufa. Desta trufa. Vez, duas a cada uva para ver se não falha. Na manhã seguinte, já nem se consegue levantar da cama. Oh, Maria. Oh, mulher, por amor de Deus, vá lá ver. As porcas estão à sombra ou estão à sol? Olha, Zé, nem à sombra nem à sol. Estão todas dentro da caminheta, há uma que está de cara à buzina.